Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16 e verso 32. Sem qualquer de repente, que nenhuma família... Bom dia, meus amados irmãos, é com alegria, com prazer que nós estamos aqui mais uma vez, dando início a mais uma programação. Nessa terça-feira, nesse dia especial, quando aqui chegamos para ministrar a palavra de Deus. Meu abraço, meu carinho a todos os amados irmãos. Nós queremos já informar que amanhã, na quarta-feira, às 19h30, nós estaremos realizando em nosso templo o grande momento de celebração da Ceia Santa do Senhor. Nós convidamos a todos os membros em comunhão. Hoje à tarde, a partir das 13h, 13h, o templo já se encontra aberto, onde o departamento feminino estará ali realizando uma beleza de trabalho, um culto de louvor a Deus e a oração em favor das famílias. Venha, traga as pessoas e venha junto para esse grande momento de aprendizado com Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Não só as mulheres, mas também o homem, quando desempenha a tarefa de líder, necessitam possuir uma filosofia de vida com bases bíblicas. Isso lhe permitirá sair do estado da superficialidade, o que tem caracterizado tantos líderes em nossos dias. É uma lástima. É preciso elaborar planos e realistas, porém, valorizando os padrões mais elevados para guiar as pessoas com segurança. Uma das coisas que todos os que se dedicam a Deus devem aprender antes de ensinar os outros é a disciplina da sua mente e observar suas ações e palavras de acordo com o manual sagrado. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Eclesiastes 7 e 11. Assim, amados, como as árvores e plantas em geral precisam ser podadas para ter um crescimento sadio, devemos fazer uso de um bom instrumento cortante a fim de eliminar igualmente em nossas vidas os nossos excessos, pois esses desencadeiam a desordem de nossas emoções em função do acúmulo de preocupação e muitas vezes até de irritação. Com sabedoria, podemos direcionar nossa vida seguindo o conselho do salmista, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, verso 5. Ao entregarmos o nosso caminho, depositamos também nossos sentimentos para serem santificados, e principalmente os sentimentos negativos, depressão, ira, ódio, inveja e semelhantes, para serem eliminados por Deus. Deixemos todas as nossas imperfeições passarem pelo crivo do Espírito Santo, a fim de sermos aperfeiçoados para toda boa obra. Palavras e planos não são suficientes. É fundamental defender e representar a sua crença, ser um modelo para todos os que estão sob a sua liderança. Seu testemunho diante do mundo deve ser irretocável, mostrando uma vivência baseada nos valores cristãos. A autoridade de quem está em iminência, quem está liderando, provém de sua posição. Porém, o respeito do grupo e a aceitação de sua liderança estão condicionados à sua maneira de comportar-se nas mais diversas situações. A coerência entre palavras e atos constrói a credibilidade de quem está à frente da obra de Deus. Com a sabedoria, disse o salmista, se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Nesse momento, orar com você. Nosso Deus e amado Pai que estás nos céus, nesse momento em que nós estamos tendo a oportunidade, Senhor, de orar em favor dos nossos milhares de ouvintes, eu intercedo para que aqueles que estão em funções de liderança, o pai que é o sacerdote do lar, o moço que está na escola e que lidera grupos, aquele que está na faculdade, aquele que está em várias empresas que tem cargo de liderança, nas igrejas, aqueles que estão fazendo, ó Deus, a obra do Senhor, que lideram grupos, possam, Senhor, estar revestidos da sabedoria que vem do alto, para poder realmente, Senhor, desempenhar as funções que foi delegada a cada um. Senhor nosso Deus, tu és o grande Pai que tem chamado milhares de pessoas para desempenharem as funções mais diversas dentro do reino. E eu quero clamar nesse momento para que o trabalho que estamos realizando na tua obra possa crescer, que as pessoas possam entender o projeto de Deus. E aonde quer que estejamos, fazendo com que o teu reino cresça através dos trabalhos realizados. Olha para as pessoas doentes, olha para aquelas pessoas que estão desenganadas. Olha, Senhor dos céus, e estende as tuas mãos e envia uma palavra de misericórdia e proclama vitória para esta casa e para este lar. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.